caminho do Amé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. Vinha, caminho do Amé, para ver se encontrava a minha cigana de fé. De noite vem, de manhã vai, e todos querem saber quem é ela, yeah. Da sua saia linda, sempre com um copo de bebida.